192, vinculado ao 51 no controle, em 120, decimal 8. 208, bom dia, gol 992. Salvador, bom dia, gol 992, decola na PUC, Cajamo. 92, contato radar, você mantém 370 via PUC. 370 via PUC, 992. 1192, chama o Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 12845, obrigado. 192. que é o Tom Mike Yankee de November? Solução mais 500 de novembro. Salvador é o TAM 3520, centro da Delta 230 Aracaju. TAM 3520, formação segura Eco. Aracaju autorizado nível 190, decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Pucajamo após direto Aracaju. Aciona 0276, controle 120, decimal 8. 190 Aracaju autorizado, decola da 10, curva esquerda, saída é Pucajamo, após direto Aracaju, código transponder 0276 e o controle de acesso 120.8, tá 3520. Correto, 3520, está pronto, congestionamento. 3520. Mais 590. Ok, mais 590, ciente, iniciando rebote. posição Mike 590, informando o término de reboque na posição 8 do pátio principal. Seja término, Mike 590? É, término de reboque. Gente, um bom dia. Ok, bom dia. Solo Gol 1173. Autorização de tráfego para Guarulhos. Guarda 7 cópias, prepara possível da Eule da Motivo. Guardando autorização 1973. Solo Salvador, opção 3520, puxa acionamento. Lages? É o opção 3520903. Já aprova o acionamento? Afirmativo. Livre, chama táxi. Autorizado, opção 3520. 38 no meio, autorizado ELS, reporte estabilizado. Autorizado ELS, reportará estabilizado 38 ou no meio. Pronto, táxi, o São 3520, 146, 2 horas e 30 Recife. 3520, livre táxi, via Índia, ponto de espera, zona 0, torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro no 018. Espera da 10, lá com a torre, 1895. São 3520. Voo 1173, copia? Ele é sexo aí da pista, 10, tá? 38 no meio. 2896, completa final, chama a torre 1895. 1895, na boa. 1895, confuso. 464, controle 1208. Cuidado 360 para São Paulo, Guarulhos. Decolando 10, curva direita na Tael, Leda Motiva. Após a Pêsulo 10, até a posição Tango Bravo Eco, Tabaté. Transponder 5464, controle 20, decimal 8, voo 1173. Correto, 1173, chama pronto, puxa o treinamento. 73. Torre Salvador, eu tenho 3520, mantendo o ponto de espera da 90. Este é 3520, observa o tráfego, é Airbus 320 da companhia. Após o mesmo ultrapassar a cabeceira 10, está autorizado a linha e manter. Após o tráfego, a linha mantém a cabeceira 10, para 3816, solo aos 21. Livra a próxima direita, chama solo, 121 decimal 9. 3816, informa que a pista está seca, senhor. Gente, muito obrigado. Tá, 3520, livre decolagem, pista 10, vento 30 graus, 111, né? Livre decolagem da pista 10, tá 3520. Solo, boa noite. Bom dia. Tá 386, livrou? Tá 386, boa noite. Alfa, Juliette, remota 1-3, pátio Unifal. Alfa, Juliette, 1-3, tá 386. Pode chamar o controle, ou está 3520? Está 3520, controle em 120, decimal 8, e aciona, por gentileza, 5460. 5460 agora, está 3520, controle 208. Gente, desconsidere a última informação, mantém a 0276, só apenas não correlacionou aqui no radar. Qual foi a mensagem, então? Não, mantém o código transponder que está alocado. Afirmo, tá 3520. Pode chamar o controle? 208. 208, boa. Controle Salvador, tá 3520, decolado na Pucajamo, passa 3500 de subida. Tá 3520, submantendo 90 e voa Conde. O 90, voa na Pro de Conde, tá 3520. Estacionamento Gol 1173, 2011. Gol 1173, coordenando com a equipe de solo, observa Airbus 320 da companhia TAM, ingressando na remota 1-3, após o mesmo autorizado. Puxa, chama táxi. negativa. Após o dano, 113, autorizado pusher, 173. até 4 horas, 5, POB 1, 7, 5, alternando Galeão. 1173, táxi via Pátio 1, táxi à Índia, até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre, 1 18 95, ajuste no 0 no 8, um bom voo. Pátio 1, Índia, novo aspecto no 18 95, ajuste no 0 no 8. 1173, bom, né? Salvador, é o 3520, onde é o destino? 3520, está 1 minuto da posição Conde, chama o controle Aracaju, frequência 1203, serviço de descido, tem o serviço radar encerrado. Controle Aracaju 1173, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1110 graus, 119. Alinhar e decolar, dá 1107. 1207, eco confere, Campinas, autorizado nível 360, conforme rota do plano de voo, decola pistão no 0, curva direita após decolagem, perfil de saída da EL, Leda, motivando. Controle 120 decimal 8, transponder 5472. Autorizado para Campinas nível 360, inicialmente é o pêndulo 10, decolado 10, curva à direita, postura da EL, Leda Mótima 208. Controle 5472, aciona azul 4217. Azul 4217, correto, portão 1, no chama pronto, espera que você não vá. 173, decolador 39, controle 1208. 208, 1973, vá. Controle com 1173. Estou no 173, contato radastro e mantenho 360, voa Leda. 360, autorizado Leda, você presente, 1173. Possibilidade do 1173 mó ativar? Estou no 73, aguarde. Obrigado. Estou no 173, vou para o BAV. O BAV, obrigado, 173. monitoramento azul 4217, posição 1. Azul 4217, autorizado, chamo táxi. Autorizado, 4217. Uno 73, chamo-se a Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, 1-1-7-3.